6 e 1. This is your radio station number 1 in Brazil. Hi there, this is Joe Cocker. Hey, this is John Bon Jovi. Playing the hit. From Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Comendre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comendre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone 24-3360-1468. www.comendre.com.br. Comendre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, normalmente pelo DJ Marcandi, né? Eu digo isso porque estamos em agosto, né? Mês de aniversário da Rio Sul Rádio, completando 13 anos de transmissão. E volta e meia eu faço uns especiais com DJs, amigos, né? Às vezes locutores também, pessoas do mundo da música, do áudio, enfim, né? Hoje eu trouxe um amigo de muitos anos, DJ, que tocou em rádio por muitos anos também, extremamente experiente, extremamente talentoso. É um camarada muito bacana que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Duda Gastão. Fala aí, meu amigo, como é que você tá? Obrigado por ter aceito o convite. Fala, Marcandi, tudo bem? Tranquilo? Eu que agradeço o convite e parabenizo aí você por essa iniciativa e pelo trabalho no rádio que você há tanto tempo faz. Valeu! Não é? Duda, é o seguinte, conta para os ouvintes do Flash House quem é o Duda Gastão, como é que você começou e fala também daquele programa que você manteve por, eu acho que décadas na Real FM, se eu não me engano. Sim. Né? Conta pra gente aí a sua história. A história acho que é meio que tradicional de qualquer DJ, na maioria dos DJs, né? A gente começa tocando ali naqueles aparelhos de som do pai, do tio, assim, e fui desenrolando em 88. A gente começou a fazer festa. A gente, eu falo, eu e meu irmão, né? O Eliezer DJ. E a gente começou a fazer festa de aniversário. Na época era o Hi-Fi, né? Ih, esse nome era muitos anos, né? É, faz tempo. 87, 88 ali. É, depois do Hi-Fi virou balada, não. Tem outro nome, vai mudando de nome de acordo com os anos passando, né? Pois é. E, bom, e aí em 90 a gente começou a tocar na noite já, né? Em boates aqui na cidade. De Resende e Porto Real. Eu lembro de ter tocado no Chateau Real, uma boate famosa na época. É, eu lembro dela. Já toquei uma vez lá também. Muito legal, né? E foi fixo na Toulouse, né? Que até meados de 90. Legal. E no meio disso a gente tocava em rádio. No 92 começou na Real FM, uma rádio aqui da cidade de Resende. Onde eu trabalhei em 88 e 89. Eita. cabeça, eu nem sabia. É. E ali a gente começou com um programa Mega Dance e durante a semana e no sábado Real Mix. Mas uma linha mais... Não, eu acho que nessa época era uma linha normal, né? Linha comercial. Uhum. E depois a gente começou com Dance Connection. Esse eu lembro. Ali começou já uma linha mais underground, né? Na época. E onde eu me adaptei melhor, que eu mais gostei. E até hoje eu tento seguir essa linha. É, eu lembro que eu saí de Resende em 91 e voltei em 2001. Né? Aí fui Petrópolis, São Paulo, oba. Volta Redonda, inclusive. Aí voltei pra Resende e criei Raiz, né? Em 2001. Só que eu fiz uma visita a Resende em 95 ou 96, alguma coisa assim. E eu fui ao programa de vocês dois, você e do Eliezer, que era o Dance Connection. Eu gravei isso, um primo meu gravou em cassete. E eu digitalizei isso, cara. Eu devo ter em algum lugar guardado isso daí, 1995 ou 6, uma apresentação minha, sei lá, um set de uns 15 minutos, 20, no Dance Connection de vocês. Ainda era uma coisa assim, não muito lado B. Apesar de o Eliezer de vez em quando tocar umas esquisitices maneiras ali. Não, sim. Não, na verdade não era totalmente lado B, né? Uhum. Por ser rádio, a gente variava bastante. Por ser rádio, a gente tem que apelar um pouco pro lado comercial, né? Não tinha como. Mas ali meio que formou a minha base musical no eletrônico por ali, a partir do Dance Connection. E depois, em 99, já virando 2000, um outro programa que ali virou década, né mesmo? É o Curto Circuito. Ah, é. Eu tava confundindo. O Curto Circuito é que deu década ali, né? Veio depois, ali. Quanto tempo de Curto Circuito, cara? História. Ah, terminou, acho que em 2006. Eu saí em 2006, meu irmão ainda tocou um tempo lá ainda. Já não sei as datas. Mas ele fez mais de 10 anos. A gente teve uma comemoração em Resende de 10 anos dele. Maneiro. Então, com certeza, foi mais de 10 anos. Só não lembro o tempo certo. Eu vi o Curto Circuito. É aquele negócio. É lá do B puro, né, cara? Mas, pô, eu gosto. A gente tentava. Eu, por exemplo, não, nesses 13 anos de Rio Sul Rádio, a própria rádio toca muito lá do B. Né? Isso aí. E o Flash House também teve um caso de um ouvinte que me mandou o e-mail, não, acho que ele veio no Facebook na hora. Fala assim, pelo amor de Deus, essa música é velha? Aí eu falei, é. Eu nunca ouvi, mas ela é linda, é maravilhosa, me dá o nome dela, pelo amor de Deus. Eu tô tentando me lembrar o nome da... É um projetinho, cara, de um DJ, talvez, alemão. Acho que tem muito, né? Alguma coisa de skate, não é... Cara, é... Looking for Myself é o nome da música. É. Deixa eu ver aqui, consultar aqui a colinha. Que é alguma coisa de hate. É legal que a gente tocava esse lado B, né? Mas eu não imaginava que fosse alcançar um público e a gente ter essa, vamos dizer, credibilidade, né? Reconhecimento. Uhum. Isso foi legal, isso foi bem legal depois, né? Hoje em dia a pessoa chega e fala... A gente começou a ouvir vocês, isso é legal, esse reconhecimento. Motivate, achei aqui, ó. Motivate? Rocking for Myself. Eu lembro que eu tava tocando no Flash House, essa música bateu em 90 e pouco. Mas aquele negócio, bateu, não foi assim um boom comercial, né? Não foi um pop-up the jam, nada disso. E, pô, eu sempre gostei muito dela e toquei numa edição do Flash House. Um camarada veio correndo no Facebook aqui, pelo amor de Deus, me fala o nome disso daí. Eu falei, Motivate, Rocking for Myself. O cara se apaixonou pela música. E essa pegada de lado B eu sempre tive comigo, cara. Tanto pra fazer a programação da rádio mesmo, quanto pra fazer o próprio Flash House e às vezes o Lounge também, que é um programa que ali é o lado B puro. Né? É no sábado também e é muito lado B. O lado B, ele não tem aquele compromisso de tocar só o que bateu, né? Aquela, não, é bom. Então toca. O legal do lado B é que se você gostar, vai entrar no playlist, né? E o Curto Circuito eu via muito, porque eu sempre fui meio lado B mesmo, né? Então eu gostava muito de ouvir o Curto Circuito. É o que você falou, o legal é que as músicas elas são atuais, né? Parece que elas são atemporais lá, né? Exatamente. Se ouve Hoje você ouve, pô, essa música parece uma música moderna. É, se a Madonna não tivesse estourado com Borderline, hoje em dia, se você tocasse e ninguém conhecesse, ninguém ia pensar que é música nova. Entendeu? Porque o lado B, ele tem esse descompromisso, né? Não bateu no mainstream, não fez boom. Aí quando alguém ouve, putz, não conhecia essa. Mas é uma música velha pra caramba, mas... E é mais experimental, né? Você pode experimentar, pô, e aí acaba... Na época, o público não entende, vai entender lá no futuro, né? Agora me fala, depois do curto-circuito, você parou de vez, cara? Não, aí... eu tive nesse meio tempo, eu tive um projeto com o pessoal de Volta Redonda. É um nome bem... Chama Churra Eletrônico. Era... Churra? Começou numa brincadeira. Uhum. E aí ali virou... A gente foi fazendo festa. E aí a festa foi crescendo. Maneiro. E ali foi legal, porque a gente fazia o que queria, né, no som, né? No sets. Não tinha aquela coisa de tem que tocar aquilo ali? Não. Não tem que fazer pista. A pista é o DJ que comanda. Na essência. E ali foi muito legal também. E tocava nas casas aí da região, né? Por convidado. Não ficava isso. Tá? Uhum. E já em 2017, aí eu comecei já... A idade vai batendo, você vai meio que... não aguentando o ritmo da noite. Eu sei o que é isso. E aí me deu a vontade de... Não é vontade, né? Eu sempre tive essa vontade. Mas me deu a iniciativa, o pontapé pra começar a produzir música. Então eu tô desde 2018 aí nessa batalha aí de... Eu acompanho você nos Instagram da vida aí, nos Facebook, fazendo live com aquele monte... Parece a Enterprise, cheio de máquina pra tudo quanto é lado, botãozinho, luzinha piscando e você produzindo coisas ali. Eu posto pouco, cara. Eu tenho que atuar mais nas redes. Nos faça esse favor, porque é bom de ver. É bacana. Eu percebo também que você trouxe para as suas produções essa coisa, o espírito lá do B, né? Aquela coisa mais underground. Eu uso muito. Não tem como. Eu não saio, cara. Por exemplo, do passado, da música, do início do house, né? Uhum. Anos 90 ali, final de 80. Eu sempre busco referências lá do passado. Então o próprio instrumento que eu uso aqui é instrumento que remete ao passado. É a TB 303, que é o baixo, né? A TR 909 e 808, que são as baterias, e acaba remetendo ao passado, né? São sintetizadores utilizados no passado, né? Isso. E hoje tem umas versões mais modernas. Pra quem não tem o original ainda, você adquire a versão mais moderna, mas com o som digitalizado, mas bem próximo. Maneiro. Que era usado na época. Eu ando fazendo as brincadeiras também, mas eu não fico muito nessa coisa dos presets desses maquinários. Uhum. Às vezes, você vê de vez em quando publicar uma coisa ou outra. Não, o seu trabalho é... Mas isso de produção é louvável. Cara, eu agradeço, mas eu tenho umas aspirações ou inspirações, eu não sei dizer exatamente o quê. Tipo, eu ouço uma determinada música, acontece de imaginar assim, pô, eu acho que isso daí se... Já dá caldo, né? Se você colocar uma orquestrazinha ali, um coro de vozes ali, um violãozinho aqui, uma guitarra, de vez em quando eu faço versões rock de uma música dance, cara, pra colocar na rádio. E eu gosto muito de produzir deep house. Eu me identifiquei com isso. Eu não sou muito preso a vertentes, né? Uhum. Ou tech house, ou techno house, não sei o quê. Eu sou meio desconectado disso. Mas eu sei o que é um deep house, que é aquela coisa mais coroa, né? É o tipo de dance music pra se ouvir sentado, né? É o que eu gosto de fazer ultimamente. Há alguns anos eu venho produzindo, não exatamente deep house, mas na linha. né? É 120 BPM, 125, aí às vezes dá pra puxar um sintetizadores mais pra, assim, mais pro Eurobeat, né? Mais pra aquela Euro, aqueles teclados celestiais e tal, mas sempre buscando um peso de um Deep House, que é o, como eu disse, é o típico som dançante pra se ouvir sentado, de preferência tomando alguma coisa alcoólica. Tomando um vinhozinho, né? Um vinhozinho gelado e tal. Né? Mas é, eu não fico muito preso. Ah, por exemplo, eu tenho softwares que eles buscam o viciar o usuário, né? Tipo assim, você tem um software ali, um VSTi, que ele tem uns presets muito bons ali, aí você ouve aquilo, já imagina a música que cabe com aquilo e tal. Daqui a pouco você produz uma, produz duas, daqui a pouco você vai ver todos os seus remixes estão parecidos. Verdade. É, aí você tem que ficar meio desprendido disso pra... Os amplos, né? É. Tipo, você tem que... Eu gosto de fazer assim, eu ouço a música e falei, putz, isso daria, como você disse, um bom caldo. Aí eu começo a pensar, pô, eu vou buscar um sintetizador de baixo assim assado. Aí ultimamente eu tenho usado muito bibliotecas reais, cara. É, instrumentos que foram tocados organicamente. Uhum. Né? Existe isso, essas livrarias, libraries, né? Que você... Orquestra, por exemplo, você aciona via MIDI, né? Aí o banco de timbres que tá ali foram tocados, né? Aqueles sons foram tocados. Aí você aciona, ele vem, pum, aí vem um som de orquestra mesmo, orgânico, de verdade, mas provocado eletronicamente. Aí, como eu gosto muito de orquestra e tal, eu gosto de colocar, misturar eletrônica com isso. Fica show. O pessoal antigamente tinha o hábito de fazer isso com rock, né? Tem um produtor, eu acho que é o Binary, ele não sei se continua fazendo, mas eu vi um som dele, deve estar fazendo uns 2 anos, que ele tava colocando orquestra no, ele usou até uma trick aqui no programa, que ele usava a orquestra de acordo com o MIDI, onde a posição do MIDI ficava nas oitavas, né? Entendi. E cada oitava era um instrumento. Eu achei aquilo muito legal. É interessante a ideia, cada oitava ir para um instrumento. Cara, você puxou uma para cima, muda o instrumento. Isso aí. Maneiro, é uma ideia. Eu gosto de misturar uma coisinha aqui, outra ali. Tem uma coisa que eu aprendi assistindo documentários, que é o pessoal do ABBA fazia também, uma técnica chamada Wall of Sound, né? Parede de sons, né? Que consiste em você entupir a música de instrumentos. Só que você colocar esses instrumentos em excesso em volumes menores. Aí o teu ouvido sabe que eles estão ali, mas eles estão muito tímidos. A música fica preenchida. É uma técnica boa. Eu gosto dela. É porque cai na mixagem, né? Aí já é mas você tem que ter, instrumentos tocando ali, os arranjos tem que caber, tem que estar dentro do contexto para que não soa estranho, né? Então, aquele monte de instrumento tocando e você diminui todo mundo, bota só um pouquinho de cada. Eu, por exemplo, já fiz uma versão certa vez do My Sweet Lord, do George Harrison. Tem 19 violões aquela música. Aquela versão. 19. Cada um violão tocando de um jeito, mas nas mesmas notas, os mesmos arranjos. Mas tem 19 tipos de violões diferentes. Aí você ouve e você acha que tem 2 ou 3. Né? Mas eu lembro que eu contei, falei, nossa, eu botei 19 aqui, cara. Mas a música tava pedindo isso, né? É aquele negócio, você vai colocando e vai vendo no que dá. Ele engordou a música no final. A beleza da arte tá na experimentação, né, cara? Você não planeja. Você vai executando aquilo que vai acontecendo, né, cara? Eu vejo você fazer isso, você experimenta. Você, quando parece que monta aqueles equipamentos nas lives que você faz, você parece que não planejou aquilo. Tipo, vai apertando, vai mexendo no atenuador aqui, no botãozinho, um giratório ali, um potenciômetro. E eu percebo que você vai mexendo, vai mudando os timbres e você vai gostando do que tá acontecendo. E se eu gostar, eu não consigo fazer de novo depois. Cara, um pintor não pinta a mesma coisa 2 vezes. Não adianta. Arte é assim. Aí existe a técnica pra facilitar, você também pode fazer uma base, né? Ah, sim. Mas mesmo em cima da base, o que você fez no instrumento, você não faz de novo, né? É verdade. Eu tenho uma controladora aqui de três oitavas, eu acho. Eu acho que é três, duas oitavas, se eu não me engano. Não tem muito recurso. Primeiro você faz a base, depois você faz o solo. Então, quando eu faço um acorde, ou então um solinho, um arranjo, o próprio programa, o Reaper, por exemplo, ele grava o meu MIDI, né? O que eu fiz em MIDI. Depois eu faço uma correçãozinha aqui, outra ali, um dedo que escorregou a mais ou a menos, faço uma correção, depois ele executa. Aí sim, aí eu tenho como fazer de novo, porque eu gravei o MIDI. Não gravei em áudio, né? Gravei em MIDI. Aí sim dá pra fazer de novo. Mas se fosse pra gravado só em áudio, já era. Nada fica igual, né? Verdade. Mas fala pra mim aí, depois você desse negócio do churras, como é que se desenrolou a sua carreira? Eu continuei tocando em casas noturnas, mas sem ser fixo, né? Ah, sim. Até Frila. Até o momento que eu falei, putz, não dá mais. Casei, tive filho, aí não deu pra associar muito. A idade pegou? E a idade pesou, eu falei, não, é melhor eu tentar outra coisa. E eu já tinha essa ideia de começar a produzir, aí eu dei o pontapé. Eu acompanhei algumas produções suas, eu até toquei aqui no Flash House uma versão de um que você fez. Foi Tecnotronic. Foi? As primeiras que eu fiz. Eu até citei você, eu lembro disso. Ah, legal. Eu lembro que você pediu a música. Eu acho que eu mostrei o podcast. Eu acho que eu mostrei o podcast daquela edição do Flash House pra você, cara. Eu acho que eu mandei pra você. Na época eu vi, você falou, eu vi. E o Eliezer também faz produções bacanas, o teu irmão. Eliezer faz. Me mata uma dúvida. Cada um fez uma versão diferente de Pump Up The Jam ou é impressão minha? O Eliezer? Sim, o Eliezer fez uma versão na época. A gente começou junto aqui e fez uma versão. Cada um fez uma versão. Meio que junto. Ah, tá. Eu achei que quando eu ouvi a sua versão, eu falei, pô, maneiraça. Depois eu acho que eu esbarrei em alguma coisa no SoundCloud do teu irmão. Isso. E vi lá um Pop Up The Jam um pouquinho diferente. Falei, ele é mais lentinho, mais dub, e a minha é mais comercial, vamos dizer assim. Eu seria ali uma TB Transit 3. E tentei recriar alguns sons samplers, né? E tentei recriar alguns sons que chegasse próximo ao som da música original. Pelo instrumento que eu tenho aqui, né? Tá, vocês escolheram Pop-Up The Jam por algum motivo especial? Ela fazia 30 anos, né? Ah, é? Acho que é 2019. Ela fez 30 anos. Maneiro. Aí resolveram cada um fazer uma versão. Isso, a gente... E deu essa ideia, vamos fazer Tecnotronic. Maneiro, e você vai tocar a sua versão hoje pra gente aqui, não é? Tem a versão no primeiro set, a gente toca. Beleza. Então, falando em set, antes da gente começar com o teu primeiro set aqui no Flash House, conta pra gente como foi você se desligar de ser DJ, se você realmente parou com tudo ou brinca em casa. Ah, não. Parar a gente não para, né? Não adianta, né? Eu perguntei só pra registrar. Não existe ex-DJ, não existe. Não existe, cara. Não tem como. A minha história aliás, a história do Flash House é por causa disso. Quando fiz a Rio Sul Rádio, ela não era pra ter Flash House. Não foi feita pra Flash House. Uhum. Né? A ideia era outra. Era ser a programação normal, inclusive nos fins de semana e tal. Certo. Só que a minha esposa me via brincando em casa, mixando em casa, assim, todo fim de semana eu ia mixar, brincar, de vez em quando, o Flash House, ele era da Nova FM, a rádio que eu trabalhava, então de vez em quando ela também me via ouvindo umas versões gravadas que eu tinha do Flash House ainda na época da Nova. Aí ela virou pra mim, pô, você gosta disso? Você tem a plástica do programa, tem amizade com o antigo dono da rádio e tal. Conversa com ele, pega a plástica e bota o Flash House na Rio Sul Rádio. Ah, é? Aí eu falei, não tem a mesma atmosfera, né? Ela falou, não, o público do fim de semana é diferente do dia de semana. Aí eu falei, ela tem razão, cara. Aí eu falei, pô, vou fazer uma experiência. Pronto. Isso que é um suporte, viu? É. Pô, nada melhor que ter um suporte na esposa. É. Aí ela via, cara, que eu gostava daquilo, né? Ficava mixando sozinho em casa, brincando e tal. Ninguém ouvia, só eu e o vizinho. Eu escutava os ecos, né? E... Mas aí aconteceu, eu falei, vamos botar, vamos fazer uma experiência. Pronto. Então, Flash House até hoje aí. Isso aí. Bacana, né? Isso aí. Então, meu amigo, o Flash House já recebeu várias pessoas fantásticas nesses 13 anos de Rio Sul Rádio. Locutores, voiceovers, dubladores, DJs. Eu tô muito feliz de você ter aceito o meu convite. Você que fez parte da minha infância, inclusive, né? O seu pai tinha uma oficina mecânica praticamente do lado da primeira casa que eu vim morar em Resende, ainda em 1976 ou 7, alguma coisa assim. Muito tempo. É, cara, e pô... Século passado, né? É, e mesmo que a gente tenha ido pra cada um pra um lado, a gente se transformou em DJ, olha a coincidência. Como é que pode, né? Pois é, e o teu irmão idem. E não tem muito tempo, eu até trabalhei por um pequeno período com o seu irmão, inclusive, na Night. Eu voltei pra Night, mas eu sou como você, cara. Eu me cansei. Eu saí da Night. O Eliezer continua na Night, ele, o Fernandão. Uhum. É, mas a Night me cansou, cara. Eu agora eu tô aposentado, só feliz com o meu Flash Housezinho aqui, com lounge nos sábados também. E pra mim tá bom. A contribuição que você dá com a rádio aí já, pra gente, é legal, né? Pô, eu fico feliz em ouvir isso. Duda, me fala aí, vamos pra sua primeira participação musical no Flash House de hoje. Eu tô aqui com set list aberto aqui no computador. Fala pra mim sobre as músicas que você vai tocar no set. É uma história que você vai contar através da música. Fala pra gente aí do primeiro set. Quando você me convidou, me veio à mente de tentar resgatar aquela época do início de 90, até o meados de 90 ali, tentar fazer um set nessa linha. Então tem muita música ali do Dance Connection. Legal. Né? E o que me formou, entendeu, como DJ, vamos dizer assim. Uhum. Não musicalmente, mas como DJ. Porque essa linha musical vem até hoje. Eu venho com ela até hoje. É o tipo de som que quando se ouve, imagina-se que é o Duda. Talvez. Você acaba criando uma identidade com ela. Exatamente. Eu sou do tipo que eu, dependendo de como foi a virada, eu em alguns casos eu sou capaz de dizer quem fez a virada, sem saber quem é. Também. A gente que é DJ, a gente tem essas... Pega, né, cara? Pra mim, que assim foi o fulano. Eu tenho isso aí, até hoje eu tenho isso. Uhum. Verdade. E aí, escolhi artistas, né, da época, que ainda tocam, mas na época foi bem, bem embalalados e acho que foi legal. Vamos ver. Beleza. Então, a gente vai iniciar com Barbara Tucker. Você está ouvindo o Flash House especial Duda Gastão. Aumente o volume. Thank you. I can't get no sleep. Your touch is making me weak. I've got to have your love. You're the one.

ouvindo Plastic Dreams JD no Flash House Especial 13 anos da Rio Sul Rádio, com a participação mais do que especial do meu amigo Duda Gastão. Fala aí, meu amigo, dá um pormenores aqui do seu set. Verdade, Plastic Dream JD, 1992. Essa música remete ali à época do Chateau Real com o saudoso Adolfo Maciel. E, enfim, faleceu. E o cara que eu senti muito, porque eu tinha um carinho por ele. Ele, no início, ele dava a maior força pra gente na rádio e lá na Chateau Real. Quando eu trabalhei na Real FM, 88, 89, eu trabalhei com o Adolfo. De conhecimento animal, né? Quando eu inaugurei a Rio Sul Rádio, ele teve um programa chamado Classic Rocks por 3 ou 4 anos também. Eu senti muita falta dele. É verdade. Vamos lá, Technotronic Pump Jam, a versão remix que eu fiz em 2020, comemoração de 30 anos da música. Bacana. Essa versão foi a que eu toquei, não foi naquela verdade. Edição do Flash House, né? Verdade, aham. Michael Jackson, Billie Jean, essa música de 83 é um remix meu também, tá? Duda Gastão, Rework 2023. 2023 fiz, acho que o mês passado. E postei no SoundCloud. Essa música é de 83, mas tipo, ela é atemporal, né? Então, ela pode entrar no set, né? Só 40 anos de diferença de quando ela foi lançada para o teu rework, que ficou sensacional. Express 2, Say What, 1993, toquei muito no Dance Connection. Ótimo. E aí cai na linha que eu gosto, Master at Work, Feature India, I Can Get No Sleep, Hard Drive, Deep Inside, vem pelo selo da Strictly Rhythm, eu toquei muito esse selo, enchia muita música dele, e Barbara Tucker, Beautiful People. Que iniciou o Flash House de hoje, especial Duda Gastão. É o que eu tinha falado pra você, em um set, você contou muito da sua história, da sua carreira como DJ, né? A sua passagem pelo curto-circuito, pelo Dance Connection e por aí vai, pelo Chateau, né? Isso. Bom, então é o seguinte, os ouvintes do Flash House, fiquem por aí porque já tem um segundo bloco que tá maneiraço. Você está ouvindo Flash House. 7:01. Rio Sul Rádio Serviço. A história de um amor que atravessou décadas. Venha se emocionar com o filme mais esperado dos mesmos produtores o amor que atravessou décadas e... Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Para o ouvinte acompanhar a Rio Sul Rádio em um computador ou notebook, basta digitar riosulradio.com no navegador e ter acesso ao conteúdo com a programação da rádio. Optando por ouvir a Rio Sul Rádio 1 ou 2, tem-se disponível as opções. Bem como demais ferramentas. Podcast, redes sociais e também a opção de alternar entre as duas rádios. E no smartphone, o site da rádio detecta automaticamente a audiência e disponibiliza um player instantâneo. E também dá instruções de como se colocar a Rio Sul Rádio na sua tela inicial, sem a necessidade de qualquer instalação. O que também acontece caso o ouvinte queira fazer o mesmo procedimento com a Rio Sul Rádio 2. Seguindo essas simples instruções de acordo com as imagens, um atalho é criado. A Rio Sul Rádio estará disponível instantaneamente e em formato standalone, como se fosse um aplicativo, impedindo que o ouvinte se confunda e saia da rádio através da barra de endereços. O procedimento é simples, fácil e não sobrecarrega os aparelhos. Além de não ser necessário atualizar, desinstalar, reinstalar ou qualquer outra operação que envolva qualquer modificação por parte do ouvinte. Rio Sul Rádio, totalmente mobile. Voltamos a apresentar Flash House. Voltamos ao segundo set do Flash House especial 13 anos da Rio Sul Rádio, com a participação mais do que especial do meu amigo Duda Gastão, que nos trouxe aqui CC Music Factory. Duda, desembucha aí o que você vai tocar no segundo set. Nos vocais, nada mais nada menos que Aretha Franklin. Zip Lover. Sensacional. né? Beleza. Vamos nessa. Sonzeira. Vamos nessa. Ouçam com carinho essa música, por favor. People, let me tell you, I work hard every day.

Instrumental dessa música. Bom, me deu vontade de tocar instrumental, sem vocal. É a vantagem de ser DJ, né, cara? Deu vontade, toca esse negócio aí. Bob Sinclair, o início de Bob Sinclair, The Ghetto. 1998, né? 98, muito som isso aí. Maneiraço. Nick Land, Brothers and Sisters, um remix de um jazz. Eu esqueci o nome, é Bob original, cara. Eu esqueci o nome, é Bob alguma coisa. Sonzeira, né? Sonzeira. DJ Sneak, Keep on Grooving e Ian Pulley remix, também pela Strictly Rhythm. Barry Stingley, Get Up. Boa. Musti, outro também que a gente tocava muito, remix dele, Musti. Little Louis Vega e Eric Morillo, Rich. Esse som era o hit da boate Toulouse que eu toquei em 92 e 94. Era muito som também. E a primeira, CNC Music Factory, Aretha Franklin nos vocais, A Deeper Love. Isso é sonzeira pra caramba. Chave de ouro. Duda, fala pra gente como é que o ouvinte do Flash House que tenha gostado de uma produção sua pode encontrar suas produções pra ouvir assim on demand, né? Tipo um SoundCloud, uma coisa que você tenha trabalhos seus pra que o camarada possa ouvir quando quiser. No SoundCloud é DJ Duda Gastão. E na plataforma e as redes sociais é DJ Duda Gastão também. No Instagram, Instagram e Facebook. Maneiro. Duda, me fala se você tem a intenção de produzir não só dentro do underground, mas você de vez em quando dá aquela coceirinha de fazer uma coisa mais comercial? Ainda não surgiu, talvez um convite, oportunidade, mas ainda não. Eu percebi no Technotronic, eu percebi que você realmente quis dar uma pegada comercial ali. Tem alguns trechinhos que eu percebi que você tinha essa intenção. É mais pela música mesmo, né? Aí acabou tendo isso. E é engraçado que o Eliezer, o remix dele é mais alternativo que o meu. É. Esse remix que eu fiz. Ele é mais dubzão. E esse é o que seguia a instrumentação da música mesmo, né? Os elementos da música. No máximo, eu tentar copiar ou chegar próximo com o instrumento que eu tinha aqui. É porque as pessoas que falam assim, esse cara aí faz um remix aqui, outro ali, eles acham que é só você apertar um botão e um instrumento toca. Pensa que é só, vou fazer um negocinho aqui, pronto, chamou um remix. Não é bem assim. Não é bem assim, né, cara? Tem muita ciência nisso daí, tem muita estrada, né, cara? A gente buscou um desafio, né? Tipo, eu, no início da minha carreira como produtor, né? Dizer assim, eu tentar buscar uma música, buscar os elementos que a música tinha, tentar pesquisar, descobrir, ou mesmo que não seja o mesmo instrumento, chegar próximo. E aí você desenvolve o trabalho de sound design, tipo assim, é um crescimento pra mim, particular, pessoal e profissional também, né? Aprendizado e tudo. Você hoje estaria aberto a alguém te convidar pra tocar em determinado local ou não? Aposentou mesmo? Não, aposentar não, né? É a coceirinha, né? Mas, o bichinho que coça, né, cara? Eu, na verdade, quando essa produção, o meu início da produção, veio junto a intenção de fazer o live action, né? Que é tocar com os instrumentos. Eu fiz um investimento com instrumentos que propiciam a performance. Mas isso é uma questão de muito tempo, treino. E acabou que ele ficou meio de lado esse projeto. Mas não impede dele voltar um momento aí e eu começar a tocar na noite. O amanhã a Deus pertence, né? Com outro modelo, né? Não um modelo como DJ tradicional tocando, mas com instrumentos, com live action. Legal. Duda, eu fiquei muito feliz em você ter aceito o meu convite, tá? Como você sabe, eu sempre convido amigos, pessoas que têm história pra contar dentro da cena do dance music, de antigamente. Eu acho que a palavra antigamente é meio forte, né? Músicas velhinhas, vamos dizer assim, né? De clássicos. Clássico. Melhorou. Agora você achou o termo perfeito, né? Então eu fico feliz pra caramba que você tenha aceito participar disso, fazer parte dessa história, tá? Mais uma edição do Flash House que eu vou ter muito orgulho em ouvir de novo através do podcast. Tá legal. Tá? Eu fico muito feliz de você ter aceito, participado, feito parte dessa história. E sempre que precisar, estamos aqui. Um grande abraço pra você, obrigadaço mesmo. Eu que agradeço, é uma honra enorme participar desse projeto seu. Valeu, meu querido. Pessoal, então é o seguinte: como todo mundo sabe, em agosto, né, mês de aniversário da Rio Sul